4, sem identificação, autorizado em chegar da Bonadinha, no caminho de voo 080, no 3250 mais, número 5 na aproximação. Chamando a 315, vista para 315, o ajuste no 017. Bom dia, sono e identificação, autorizado de chegada a bordo para o nível de voo 090. Continuando a 315, autorizado a pessoa de Duna. Autorizado via chegada Bombadinho, para o nível de voo 100, recusa para 250 mais, número 7 na aproximação. Chamando a 226, vinda para o de táxi. 26, reautorizado no nível de voo 050. 9315, você para 2003, autorizado o final do procedimento de emergência que se reúne, está estabilizado. Esse nome é 2262, está para 3010, o ajuste no 07. 2010, ajustado. 3010, ajustado. Ponto 07. O 3144, se você quer manter o nível de voo 050. 050-3144. A 25055, se você quer manter o nível de voo 060. Autorizado o final do procedimento de emergência que se reúne, está estabilizado. 0240 graus, 079. Livre povo, sistema 0, chamaram aí, 320. 0 no solo 28, libera a direita, chame solo 121, vai ser uma 9. Direita 119, 320. Isso para 4.100, aguarda no último vetor para interceptar. Positivo, 4.000, aguardando o último vetor, 28. Mas 0.107, ajuste. Agora 17, 3.144. Chanel 6315, autorizado pouso, pista no 0, vento, 140 graus, 079. Autorizado pouso, 6315. Azul 5055, reparação para o sequenciamento, curva à esquerda para o 030, limite ao localizador, desça e mantém o nível de voo 050. Fecha na 6141, desça para o nível 060, retorna para 2.0 mais. Se você conhece a linha da presença, eu posso falar agora com você sem algum risco. Atacando o risco de serra exigida para contar o sequenciamento, mantenha a presente pro, limite ao localizador, mantendo a linha da presença. Na frente do 3144, curva à direita para o 040, limitando o localizador. 040, limitado o norte, 3144. Atingir 4000, 44. 3144, reautorizado 3000. 3144. Fechar em meia 2000, estabilizado. Meia 2000, chamei a torre, 1895. Atacando o esquicel para o localizador curva esquerda para o 140, desce para 2.100, reparte estabilizado. 140, desce 2.000, vai rebotar estabilizado. Libere a direita via Fox, chame solo 121, vai ser 9. Via Fox, 219, 631. Azul 5055, desça para 4.100 e ajuste no 0.7. 4.000 no 0.7, azul 5055. Thanks, eu chamei 6326, passa a vitória agora. Estou no vídeo com 0.50. Está tão forte com o visita, você tem 2.300, 2309, 97 para 0, 0. 2104, para 1, 809, para 2010, autorizado final do de 2109, Eu tive que fazer isso. Confirme-se condições de realizar a base curta pela direita da pista 7. Afirmativo, é isso aí, faz curta. Derivado base curta pela direita, pistão 7, aposte lá. É por canal final, é isso aí. Fujitsu, Mercury, Fujitsu, Mercury, Fujitsu, and Mercury, Fujitsu, the limit to localize the course. 010, last time to Hawaii, other side of the Tokyo Fujitsu. Check the water 2006. Da companhia? Alinhando cabeceira 10 da Xixá lá, hein? 3, 2, 0, da companhia. Thank you. 3144, informação de tráfego adicional. Bravo Eco 20, curta final da pista 17 sem interferência. 3144. Boa. contra de Salvador, tá 3378, seu perfil bom. 3378, contato radar, contato em nível de voo 350, direção da Momo. 350, bom. O que é 5055? Consigo, 5055. Ele agora é a torre 1895. 1895, Adoro, 5055, bom. Oxigênio de vista, atenção, total na FIC. Total na FIC. São 3.005, chame em São Francisco, 95, da última onda. Centro, recebi o 95, ONU, da 3.605, boa tarde. Boa tarde. Recebemos 2.603, ONU, acreditado. Passe 2.2, entra aí. Chame em 1.41, chame a torre, 1.8, 9.5. Agora foi a real, boa tarde. 5.055. Genemel 141, boa tarde, General 017, continue aproximação número 2 pouso. Sim, atrás, boa noite, quero ver se está vindo chegada boa noite de ano, reporte no viagem de cima. Chegada 08, número 3, aproximação, deixa manter o nível de voo 060. Controle, controle. 3378, sub da TN 250, voo proa de Abuco. 250, proa de Abuco, outra 3378. É 3378, caso falha de comunicações, quando 60 milhas afastadas de Salvador, autorizado continuar a subida para o nível 350. Caso de falha de comunicações, a partir da 60 milhas, iremos acender para o 350, outra 3378. O 5055, no solo 42, liga direita, solo Salvador 121, desse modo. Excelente, eu vou ajudar, nós vamos 5063, boa. 40, 3, após etapa, deixa a chegada para 2, 1, 10. Pode estar com dia para 2, 1, 10. Contact Salvador Tower 1-8-9-5. 1-8-9-5, thank you, sir. 4-7-5, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4-7-5. Salvador Tower, good afternoon, this is Papatango Fox, Golf Victor on final. Papatango Fox, Golf Victor, good afternoon. Continue your approach, your number 2, report runway in flight. Sofia with runway in sight now, sir. And roger about number 229. Great landing clearance. Papatambo Fox, Golf Victor. Okay, landing gear clear. Fox Golf Victor, the tower said waiting landing clearance. Waiting. Okay, okay, sorry. Waiting landing clearance, sorry. It's affirmative. M141, no sol 44, liga direita, chama o sol Salvador, 121, decimal 9. Fox Golf Victor, clear to land, runway 10, 130 degrees, 091. Now it's clear to land at Papatango Fox Golf Victor. Sam 4715, observa o Bravo Air 40, curta sinal, pista 10. Sabe o que você está 4715? Gente, após o pouso do Bravo Air 40 na final da pista 10, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso do Bravo, eu alinho e mantenho 10, Sam 4715. Perigo 2263, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Veja, gostará. O 2008, distância chegada para 2010, general 0017. Papatango Fox Golf Vito on the ground at 47, leaving the runway next to the right, contact over the ground 121 decimal 9. Next to right, 121 decimal 9, have a good day, sir. Not at all. Major, boa tarde, é o 3805 no ponto 0 da 10. Pronto, como número 2. Sam 3805, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Sam 3805. Sam 4715, autorizado decolar, 130 graus, 07 nona. Decolagem autorizada, Sam 4715. Sam 3805, 8805, autorizado a linha e manter, pista 1-0. Autorizado a linha e manter 1-0, para 3205. Autorizado, final de alerta X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gostaria, 14715, decolou aos 49, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 120, 4795. Torres Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5. Torres, boa tarde, passarelo 2-2. É, 3, estabilizou. Passarelo 2-2-6-3. Tá, confirmo. Passarelo 2-2-6-3, continua a aproximação. Reduza para a velocidade de aproximação final dentro do possível. Informa a coisa da TAM alinhado na cabeceira 1-0. Tarde, Gol 1964, adicione a identificação. Deixa eu ver a chegada por meio de 1 para 2010, Kenner 1-0-1-7. Controle 4715, Alfa 1, 3, 6, 4. 4715, contato radar, sobe a via 6, 1, para o nível 360. Sobe via Alfa 1, 3, 6, 0, 4715. Azul 5076, mantém ponto de espera, pista 1-0. Sim, tá vindo a rua até. Passadeiro 2263, autorizado pouso, 1140 graus, 079, pouso. TAM 3805, decolou 52, já no controle 920, décimo 8. 208, obrigado, boa tarde. TAM 3805, contato no radar, sobre a via saída São Bruno para o nível 340. Sobre via São Bruno para o 340, até a 5076, autorizado a linha e manter, pista 1-0. Sobre 153, nível direita, chame o solo Salvador, 121 no decimal 9. Nível direita, 1219, passareiro 2, 263. Salvador, voo 2008, 3027. Voo 2008, ciente. Continua a aproximação. Informação de tráfego, Embraer 190 da Azul, ingressou para a decolagem da pista 90. 050, QNH 1017, número 2 na aproximação. Seguro civil, estou autorizado o cruzamento, pista 97. Azul 5076, autorizado a decolar, 140 graus, 079. Zero no sete. 330 autorizado, pro de Itápia. Pro de Itápia, presente, né? 330, graças. Chama centro Recife 125, decimal 1, Alterne 128, decimal 35. 25, 128, 35, alternado, já 3804, com ótimo final de semana. Boa noite, bom voo. Obrigado. Número 964, autorizado, final e alerta sexual, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Alerta, estabilizado. Educação, precisa ver chegada a mão, que legal na 017, reporte no ponto e deve descida. Mobilização, segue aqui, chegada a mão, da presente autoriza para o diamante, pois estamos tendo informação papá. Ponte voa a mão, passarela 2230. A mão, 2230. Posição coral, deve lá comprou o azul 5076. No 5076, estamos ainda em coordenação com o controle Ilhéus, inicialmente é tudo indo do Ilhéus, azul 5076. Ok, após coral, Ilhéus inicialmente, obrigado. Para coordenar aí o sul, que é a cabeça. Tem uma plus? E o Neves, que era o espaço. Telema 330 após IPAP, essa vez chegada para 33, Quema 1017, e sinalização 2209, a Telema 330. Após IPAP 3000 pés reduzindo já 2209, Telema 330 vai descer. Segundo 964, procedimento nesse consolo para a descida para 17003. Descontro nesse consolo disso para 17003, a ponte de Itaucaró, 1964. Depois você já desceu, não é? Passaria 2230, desça para o nível 0050. 050, atenção pro de dura, por gentileza, né? Aguarde ainda, passaria 2230. Obrigado, 050. Chalema 330, desça para 2210, autorizado final e LSXO, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés autorizado, reportado, estabilizado no local, janeiro 6330. Boa noite, 5 dessa via para 4 no 10, que é legal no 0 no 7. Estabilizado, ótimo, ator. Visual 40, gol no 9 no 4. 964 completo aproximação visual, chama a torre Salvador em 1 em 8, seu decimal 95. Deus também, sim, bom dia. Deus. Em Salvador, voo 964, tá, sinal visual que está horário. 1964, ciente, aguarde autorização de pouso. Front Block, instrução do controle de velas, prosseguindo a chegada Block 1. Pés, voo 1885. automático ISC. Mantenha a posição, guarda autorização para decolar. Outros 230, vista para 4010, que é melhor no 017. 4000 com 17, 2030. O 3154 vista para o nível 050. Turma 937, corrija uma 397, autorizado a linha MT. Ele mantendo 397. Mantenha os corredores, quilo na nota. Por aí os corredores, o quilo na nota. Oceaner 6330, nos solos 11, liga direita, solo 121, Anderson 9. Direita 219, Oceaner 6330. É devido a tráfego, agora 3 horas 2 milhas, rumo nordeste, mantendo na 500 PES, tipo Bravo Novembro 2 Papá. Gente, mantém 3.185. Papa Romeu, Novembro, acho que isso, que decolou aos 1-2, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8, curvando à direita agora para o corredor Axé. 120, décimo 8, curva na direita, 90 na frente, grato. No localizador. Esquerda, 130, na patrulha, autorizado, descida para 230, descida para LF, 1185. Outros 230, vista via chegada para 2010, QNH 1017, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Teste via com 17 para 2030, reporta 2030. Boa tarde, controle de Salvador, Patagônia na Vendora Suíça, decolando captura no Sol, que é o 12, mantemos o corredor Axé, toma de um pé. O Papa Romeu, Novembro da Suíça, prossiga visual corredor Axé, meu país, quando possível estimado de pouso. Estimado de pouso, senhor, 18 horas Zulu. Zulu. 2-08, obrigado, 307. Chama a torre Salvador 118, decimal 95. Elevão 397, passa 1.800, boa tarde. Boa tarde, número 397, contatada, sua via saída Savuna para o nível 360. Via Savuna até o 360, vão 397. 3154, de sua via chegada para 2010, que é levar no 017. Rádio Xanana 3, 2 milhas, está em contato com o radar, 2 milhas para a posição coral, Entrou da posição estável para interceptar a chegada para o Norte 1, ok, na Alma 017, desça para o nível 050. Oscar, chame a torre Salvador 118, decimal 95. 11895, pelo Romeu Oscar. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar. Na Seasa, inicia a espera com curva pela esquerda. Sobre a Seasa, iniciará a curva pela esquerda, o Kilo Romeu Oscar. Condições de preferir, Kilo Romeu Oscar. Efetue a partida Seasa com 360 longo pela esquerda. É isso aí. 360 pela esquerda, pela casa, pelo Romeu Oscar. Chamando a precedência, Felipe Santana, Serra, Golfo Oscar. Passando o Delta Papão Uniforme. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Sim, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tiago Fosca, seu código 0140, prossegue em condições visuais, corredores Caixa Pegas, Vera Cruz, Interlagos, Terminal de Salvador no 017. Número 2, você escuta 2230. 017, Terra Gonçalves. Solo 1-7, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9.